Joga fora o script, bora viver agora. Cê controla os chips ou eles te controlam? Faz da vida um filme próprio e não de um filme antigo. Próximo compromisso é ser o melhor que eu posso. E leva a selva a sério, leva a seda a sério. Leva a vida pro limite que o destino é incerto. E leva os chips a sério, leva os chips a sério. Não leva a vida a sério, leva os chips a sério. Rico fora de control, chips fora, começou. Pinto agora e diz bom show. Blade Runner, sem diretor. Redes e câmeras denso, espelhos tomando meu tempo. Seguranças em tensão, pensou? Vem se quiser na missão assim. Sem compromisso, além do melhor de mim. Se não tá bom pra você, foda-se. Quero ser bom pra você, se for bom pra mim. Se é assim, vem comigo, vive rápido. Pode ir no ritmo, som no máximo. Bota no repeat, homenagem aos chips. Controlam máquinas, chips compram suas máscaras. Consome chips com sonhos endolados em fábricas. Seus salmos são slogans e autoajuda não é bom assim. Autodestruição sim, quanto de cada cê quer? Passa o cartão, fi. Vem sem medo, vivão, né? Diz mesmo que o irmão quer. Nunca é dinheiro problema, e é uma pena. A solução é: não leva tão a sério, Deus tá vendo. É uma série, chama de vida premium. Vida e veneno de Dom. Joga fora o script, bora viver agora. Cê controla os chips ou eles te controlam? Faz da vida um filme próprio e não de um filme antigo. Próximo compromisso é ser o melhor que eu posso. E leva a selva a sério, leva a seda a sério. Leva a vida pro limite que o destino é incerto. E leva os chips a sério, leva os chips a sério. Não leva a vida a sério, leva os chips a sério. Leva os chips a sério. Controlo, te controlo. Leva os chips a sério. Controlo, te controlo. Leva os chips a sério. Também, os números são mutáveis. Eu não pertenço a ninguém. Seu mundo é questionável. Eu não curto suas definições. Definições baseadas em definições forjadas. Deleta a muralha do mapa, pira o GPS. Perdido nas geotags, respira sem estresse. Porque de 100 da vida cê não entende nem 10. E do perigo comigo, cola minha hashtag. Foda-se.